Alô, DJ Preto Mix, gravando tudo ao vivo. Maremoto! A mãe do tuba. Capital mundial do brinquedo de Meriti. Paratauíra, um grande rio formoso. A mãe do tuba. A famosa terra da cachaça. A mãe do tuba, terra de paz. Hoje, estamos aqui comemorando o seu aniversário de 123 anos. E a empresa Maremoto está muito feliz em fazer parte deste grandioso evento em comemoração ao aniversário desta linda cidade, que nós do Maremoto aprendemos a amar, a respeitar e admirar. Somos muito gratos ao povo abaitetubense, povo esse que ajudou a nos tornar a maior referência em aparelhagens do Baixo Tocantins. O nosso muito obrigado a todos os promoters dessa cidade por acreditarem em nossa humilde aparelhagem e colocar nos maiores eventos do município. Agradecemos também a todos os nossos patrocinadores, a todas as equipes e seguidores de nossa aparelhagem. Muito obrigado, Abaitetuba. E parabéns pelo seu aniversário. Parabéns por ser uma cidade de um povo alegre, humilde e acolhedor, movidos por uma enorme fé em Nossa Senhora da Conceição, padroeira deste município, que intercede por todos nós. Obrigado a Nossa Senhora de Conceição pelas bênçãos. E obrigado, povo abaitetubense. Somos muito gratos a todos vocês. E a forma de recompensar todo este carinho é com o show da aparelhagem mais amada de Abaitetuba. Agora, a maior onda sonora de todos os tempos, diretamente de Barcarena, no estado do Pará, para o mundo. Cleibesson Vasconcelos, o popular baixinho, apresenta a vocês o Maremoto. A onda toca tudo do Pará. DJ Mamute e a dupla de DJs que virou referência no Baixo Tocantins. Os lindões. Marcos Paulo. E Fran Considerado. Estamos na área! Todas as luzes se acendam para eles. Em total sincronismo com os efeitos e batidas. Mixadas pelas mais sofisticadas controladoras dos top DJs da onda. Vamos lá, DJ Marcos Paulo. Está preparado para ir para cima dessa onda louca? Tá tudo certinho! Olá, DJ Fran Considerado. Está tudo pronto para o show, meu surfista? Tá tudo sim, Abaitetuba! Senhoras e senhores, fiquem todos de pé com os flashes ligados, que vai começar. Joga o bracinho pra cima aí! Mais gigante do momento. 5, 4, 3, 2, 1. E é agora! Vai começar, Fran! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Uma salva de palmas pro papai do céu aí! Parabéns, cidade de Abaitetuba! Essa cidade, Marcos Paulo, que eu tenho um carinho muito grande e devo muito a essa cidade. Desde que esse aparelho chegou aqui com um pedaço de plástico e só a nave, meu irmão. Ela começou a crescer e hoje de ver essa estrutura, nós devemos muito ao povo abaitetubense. Depois que fizemos sucesso em Abaitetuba, estouramos no Pará inteiro, meu irmão. Então Abaitetuba sempre vai ter o carinho dessa aparelhagem. Eu podia chegar, Marcos Paulo, e fazer o meu show naquela hora que estava lotado. Mas eu não ia abraçar todo mundo, não ia sair no CD. Então nós abraçamos todo mundo. Mandamos alô pra galera. E faz um show pra galera que tá aqui. O show da prancha. Deixa eu segurar essa prancha aí, ó. Pega a prancha aí, DJ. Pega a prancha aí. Deixa eu pegar essa prancha aqui. Pega a prancha aí, DJ. Pega a prancha. Pega a prancha aí, DJ. Bora passar o som, bora passar o som na prancha, bora. Espera aí, espera aí. Bora passar o som na prancha, bora. Marcos Paulo, sabe de quem eu lembrei? Cadê o Rodrigo do Sanchinho da Farra? Cadê esse cara? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê ele? Cara, esse cara foi o cara também que deu oportunidade pra nós chegarmos em Abaitetuba, meu irmão. Quem tá afim de passar o som aqui? Sobe aqui, sobe aqui, patrão. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, vamos passar o som. Eu vou perguntar qual é o som que tu vai apertar aqui. Qual é o som que tu dá valor? Maremoto. Qual é o som que tu dá valor? Maremoto. Qual é o som que tu dá valor? Maremoto. Deixa eu passar o som aqui, aqui, aqui. Muito obrigado, pode descer. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa. Vai passando o som na prancha aí, vai! Vai passando o som na prancha aí, vai! Libera, DJ! Joga o bracinho pra cima! Tcha tcha, hey! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha! E doida, Fran! Go! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha! Segura a batida aí. Bota pra alentar, controlador aí. Bota. Bota pra alentar, bota. Bota pra alentar. Vou pegar o som daqui, Fran. Pega daí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou no mar e vocês vão no mar. Eu vou no mar e vocês vão no mar. Maré, joga a mãozinha pra cima, vai. chamou a galera do Remo, tava muito fraca, tu queria desviar. A galera do Paysandu dá um grito! Vamos! O quê? Mais forte, mano! Quero! É bicolô, é bicolô! Tu pensa que a galera do leão não sabe cantar, é? E a galera do leão me joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate, bate, uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Remo. Remo. Vai jogando essa mãozinha lá pra cima e vai tremendo a mãozinha. Sua pressão vai começar a subir. Seu coração vai começar a palpitar. E o seu corpo vai vibrar. De sentir a adrenalina da aparelhagem que já caiu no gosto dos paraenses. Maremoto. Maremoto. A onda toca tudo do Pará. Let's go play. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te amar. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que tchau, tchau, tchau, tchau. Pra casa. E doida. Nós vamos tentar. Eu só te peço, só mais, uma. Já por aqui marcando presença mais uma vez no Maremoto. Parceiro Ares com a sua senhorita. Agora vai sofrer. Aninha e seu parceiro Lucas Pinheiro. Provado seu desprezo e solidão. A Baitetuba explode. Parceiro Neto Ageu, parceiro Jean, meu irmão, sempre com muita moral pra endoidar, pô. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Joga a mãozinha pra cima, bate, bate, já. Eu vou no mar e vocês vão no moto. Eu vou no mar e vocês vão no moto. Mare! Mare! Jogando essa mãozinha lá pro céu e joga lá pro céu. E só quem tá solteiro, e só quem é sincero. E joga essa mãozinha e joga lá pra cima. E dali um soquinho, soquinho, soquinho. E bate, bate, bate, bate. Cinco! É agora, Marcos Paulo! Tchau, tchau, tchau, tchau. Maremoto chega no ar Itaituba. E claro, a gente vai no aquecimento. A gente faz muita onda, garoto. Vai! Olha o que me fez. Fala aí, fala. Quem sabe canta bem forte, canta. Sabe, vai cantar muito mais forte agora. Quero ver, vai! Fala qual é o DJ que tu dá valor, fala. Entrei nessa. Pode ser muito mais forte. O rock tá doido e não pode parar. O rock tá doido e não pode parar. Tá só começando. Eu tô de rock, eu tô de rock. No maremoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo tá dançando, o bagulho tá doidando. Aqui é o som do maremoto. Te segura aí, meu mano. Te segura aí, meu mano. Te segura! O meu parceiro Cacaio do Carro Santo tá aqui do ladinho. Cacaio é nóis, garoto. Amara, a Chica tá na área. Aí chupamos. A Eliane do Mundo dos Gaiados. O Manuel da equipe Sonic também tá indo aí, no Manuel. Galera do Paysandu tá aqui hoje, tá, meu irmão? Quem é do Paysandu aí, joga o bracinho pra cima que eu quero ver, joga. Rapaz, veio muito pouco Paysandu hoje pra cá. Só tem remista aqui no Humberto Parente, é. Quem é do Remo, dá um gritão aí que eu quero ouvir. Tem flamenguista hoje, tem. Tem corintiano, tem. Toma, toma. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Parceirão aí, galera, vizinho, seu bem. Nossa, segui pela corte, vai endoidando tudo, pode crer. Toma na batida, toma, toma na batida. Louro da espeto, louro da espeto, vai, vai. Deixa ela dançar, deixa ela mexer. Bora, equipe moral, bora endoidando tudo. Deixa ela mexer. A gente vai detonando os giros da farba pra cima. Aí tá, deu pressão. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. batidão, vai, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, vai, deixando o batidão. Só quem não tem hora pra chegar em casa e joga o bracinho pra cima, joga. Deixando o batidão, vai, deixando o batidão. Só quem não tem hora pra chegar em casa. Vai, deixando o batidão, vai, deixando o batidão. Só quem vai amanhecer hoje, joga o bracinho pra cima e joga. Batidão, vai, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, vai, deixando o batidão, deixando o batidão, e deixando o batidão, e bota o batidão, e bota o batidão, e bota o batidão, e bota o batidão. Bagulho tá louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco. Laia seu Ferreira, bagulho louco, seguidor das damas da farra, bagulho louco, o maninho da cadeia também tá aqui, bagulho louco, bagulho. O meu parceiro Odielson Barrista, Nailson 160, Carol Souza, bagulho. Ronaldo Vilão, Rogério Rodrigues, Luxuosos do Rock, os Penetras Jamaité, os Vilões Jamaité. Olha o DJ tá no comando. A equipe Juri Juri batendo. O meu parceiro Alex, o Alberto Brandão, tá o Lucas, o William, o Jailton, tá todo mundo. Maremoto. O Arão vai te pegar, vai, no meio do mundo. O som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho, bagulho. Tá louco, tá louco. Joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Joga pra esquerda, joga pra direita. Joga pra esquerda, joga pra direita. Joga pra esquerda, joga pra direita. Joga pra esquerda, joga pra direita. E doida. Inocentes de Abaixo de Tuba, seu guiado. O Matheus também, o Mariano. Ei. A Bianca, a Raquel e Xandos estão na área. Amor, vai começar. Ei, amor. Vai começar. Ei, amor. Vai começar. Ei, amor. O show vai começar. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, maremoto que me espera. Fui, partiu, maremoto que me espera. Fui, partiu, maremoto que me espera. Alô, Belly! Endoida, endoida, endoida, endoida. E toma, toma, toma, toma, toma. Mas tá passando e quero que os homens pedra. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Joga o bracinho pra cima, só quem é que tá solteiro aí? Só quem é filho de Abaitetuba e ama esse lugar aí, joga o bracinho pra cima! Joga o bracinho pra cima! Batendo na palma da mão! Batendo na palma da mão! Na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Bora MDK! Bora MDK! Já! Então vai MDK! Desce chope e vai MDK! Desce o whisky e vai MDK! Desce chope e vai MDK! Os caras doidos da 420 lá na Fazendilha. O meu parceiro Giovanni Bulão. O Tairone. As damas da 420, a Yasmin. A Yasmin também, a Jéssica. A Mara do Bastião. Tamo junto, galera, é nóis. As músicas que nem chegaram. Equipe Super Sonic também vai endoidando tudo. A loucura já começou a aumentar. Parceiro Lucinaira, meu irmão. Bora, meu parceiro Zica. Dia 8 é nós, é o DVD, meu irmão. Segura esse som. Eu sou MDK e música que nem na pressão. Então vai MDK. Desce o chope e vai MDK. Desce o whisky e vai MDK. Desce o chope e vai MDK. Desce o whisky. Fran, sábado a gente vai começar uma parada lá pelo barracão do Gigão, São Sebastião. É o aniversário dos maloqueiros. Social da Bate Forte, da Sem Limites. Bagulho vai ser doido, vai ter os DJs do Maremoto, DJs do Godzilla e muito mais. Vamos que vamos, hein? A galera toda tá aqui dos maloqueiros. E o bagulho vai ser doido, Fran! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Família Sem Limites, ela é de Abaitetuba. O nosso vereador Regi Mota tá na área, só de boa, Regi. Índio dos Intocáveis. A galera do Barraqueu do Chica também. Procuro por você. Hoje eu vou atrás. Hoje eu vou atrás. Presidente Alcimir da Parte Forte. Cansado de chorar. Procuro uma saída. Nessa... Empresário Kramer da loja Surfizia. Do ladinho do meu parceiro Serginho do Palio, o Altair taxista, o DJ Edielson do Bala, Louro da Espeto, as seguidoras do Maremó também, Rock Havaiano, galera. Parceirão DJ Marinaldo, Alex Luciano, o Erlen, o Rodilson também, o Matheus, a equipe dos Maninhos da Farra, lá do Rio, Arapacucu, meu irmão. O meu parceiro Gordo da 370 tá por aqui. Tá o Gordo, o Zidane também, tá o Preto, Paulo. Hoje eu vou. Edilson Barreira, família quebra portão, sempre nós. Cadê a tá por ali também? Cansado de chorar, uma e a Baitetuba vai doidando. Joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Aline Martins está aqui no som. Maremoto! DJ Marcos Paulo. E abraçando com muito carinho também a galera da Biqueira. Parceiro Rose Júnior, o Jonas Rafa. Parceiro Rian, a Pamela, a Diane, o Neião, o Nelsinho Surfista. Praticado do Maremoto, pode crer! Gente, como a gente falou ainda agora aqui, você não tá pegando o celular, nós DJs, tá bom? Pra gente não entregar errado pra ninguém. Pra ninguém sair prejudicado. Vem aqui atrás do comando, dá pra esse rapaz essa camisa do Maremoto aqui, tá bom? A gente vai mandar o load de todo mundo. Vocês sabem que o Maremoto sempre é de vocês. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh. Família Explosão também tá por ali, ó. Parceiro Mamute Meia Força. Toda a galera da segurança da Lubá por ali endoidando, meu irmão. Vai jogando a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bora F50, vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora endoidar, bora endoidar, vai. O meu parceiro Tio Cão, Murutinga, o Canalha. Olha o meu parceiro Raimundinho, Tio Léo. Arthur da Royal Black Vila dos Cabanos. A galera tá na área, tá curtindo. Maremoto. Olha o meu parceiro Tucuxi, tá por aqui. O cara de pizza também, meu irmão. Bora pra cima, bora. É o Caju Verde, é. É. Rosilda dos Indomáveis, chama Itetuba. Passa pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Radialista Cleice Rodrigues. O do programa agora que são elas. E mais a Paty Cardoso das Damas da Lacoste. Maremoto! O Alaelson e a primeira dama Gessi, tudo dois, não passa nada. A comitiva do Cupuaçu também tá aqui na frente, viu, Fran? A galera toda hoje vem romper fronteiras, vem doidar. Parceirão Natan também, nosso Guilherme PS. Família Chega Botecos Polêmicos, Explosão na Vila São Francisco. Meu taxista Bini, equipe MDK. Parceiros do Rock, Bonde dos Gaiato, família Bate Forte. Os péssimos por ali também endoidando, pode crer. Bora Super Sonic. Equipe KF tá endoidando, bora meus camaradas. O Caju do Mato, né, meu irmão? Tá o Louro da Espeto, cara de pizza. A Monique Alô, Serginho do Palio, garoto. Fala, Playboy. Kleber da Surficia. Vira, vira, vira, vai virando, vai virando. Toma, toma, toma, toma, toma. Parceira Michele Rodrigues também, a Neia Luziane, a Silveré das Gringas, Banho Superreira, Netinho, o que é que é? Família Bate Forte reunida no som que eles dão valor. CD 47 está na área, viu, Fred? Agora mesmo sou Luciano Motopeças. Meu amigo Buiu, amigo Lindeza, meu irmão. A gente pede desculpa pra galera que vem de Vila dos Cabanos aí, ó. Tá por aí, a gente vai abraçar todo mundo. É muita gente, o bagulho é doido e só preste assim, viu? Cadê a pipoca? KDF, Douglasinho, Tio e Boyu. Agora vai sofrer. E a Michiane. É na minha mão. Provado seu desprezo. Prepara pra ir, doida! Bora lá, Dudu! Te amar foi o meu pior. Maremoto! Senti as dores. Parceirão, ouvido cacetada! Meu amigo particular tá na área, Vitor! Não sei escolher se é pra ficar nessa. Família Sem Limites do Laranjal tá por ali. Amigos do grupo Já Pensaste também tá na área. É, meu parceiro Eldo de pressão pra todo lado, viu, garoto? Só presta assim, joba! E a você e a primeira dama também! Vitor cacetada, amigo particular da onda! Maremoto! Os parceiros O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido. Dia 31, viu, galera? O rock tá doido. Sexta-feira, dia 31. O rock tá doido. Aniversário do Terraço da Praça. Bota pra os melhores DJs da região. O rock tá vai ter Marcos Paulo e Fran do Maremoto. O rock tá doido, bota pra vai ter Daniel, vai ter Anderson. Gibanil e Edielson do Bala. Bota pra endoidar. O rock tá doido. O aniversário do Terraço. Família Supersonic comandar no Pará. Família Supersonic comandar no Pará. Família Supersonic comandar no Pará. Família Supersonic comandar no Pará. Desce o Red Label, desce os pacotes. Família Supersonic, aqui a firma é forte. Equipe respeitada em qualquer lugar. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. Serginho do Palio, ele está aqui na onda. Família Supersonic comandar no Pará. Família Supersonic comandar no Pará. Família Supersonic que comanda no Pará. Desce o pra ir doida tudo geral. Vai, vai. A galera de Tupanema também tá em peso aqui. F50 GDP. Toma, toma. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você. Parceirão Dival Mil Grau. Tá na área você, Dival Rodrigo. Bonde do Gaiado. Bonde dos Gaiados. Fechada. Dima Desviado também. Mateuzinho dos Polêmicos. Leila Oliveira. Paty Cardoso tá na área. Família Bate Forte, aqui na frente, sempre, sempre, Maremoto, né, Bate Forte? Que ficando nada de ama me deu. Te vi com outro alguém, doeu demais. Deu um nó na garganta, tá boa. Olha meu empresário Gica, dia 8 é nóis, lá no Furo Grande, viu, meu irmão? Que ficando... Separa aquele açaí grosso pra galera da onda. Maremoto. Você vai ser pra sempre o meu amor. Parceiro Bruninho da Pop 110. Nani Soares, MDK. Os acorrentados pelo Mega Som, Rádrico Original, Messi Fugitivo, Vitinho 4G, Raiane Pereira, Giovânia, galerinha da área. Também Rafaela, a Alexandra tá na área, pode crer! Parceira Michele Rodrigues! É, irmão, não é fácil. Olha o rei dos periquitinhos, bora o Seninho! Ainda cicatriza e eu lembro do... Charuto, Charutinho, equipe da Nike tá na área! O meu parceiro Júnior, você e a Fernanda! Esperava! Davi Biondoce, da Vila dos Cabanos, saúde ali! Só restava a tristeza, fazer o que, né, Jão? Nailson da 160, meu irmão, tá por ali, meu patrão. A ele, a primeira dama, Carol Souza. Rogério Rodrigues dos Vilões de Abaité. Penetras também, doidando tudo. Eva, o negócio dele era cantina da serra. Que falta você faz, conduta de um bom rapaz. Tudo que queria era ficar na paz. É eu aqui na terra. Parceiro Jay Pertinho, pancadão da equipe. Shot bonde do Panema. Railson tá na área, pode crer! As coisas tão diferentes, a galera se separou. E eu aqui, o Pretinho, se Deus é muito chuva. E a Rayane Valdo da Pop, cacetada, Brasil. A cena mais triste foi ver o caixão nas cordas. Até hoje tá gravado na minha memória. Mas sei que nesse instante você está no lugar bom, ao lado de Deus, curtindo esse som. Você sempre vai estar em nossos corações. Aí, Marcos Paulo, gostaria de abraçar também. Então já... Toda galera da produção do Maremoto, parceiro de Missaldi, o cara que tá projetando o novo Maremoto High Champ. Com a família. Mesmo que projetou já... juntamente com o RC Design, o Pop Live já tá trabalhando na nossa onda High Champ, a onda que vai invadir o estado do Pará, meu irmão. Joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão. Joga pra cima, joga pra cima. Balança pro lado, balança pro outro. Balança pro lado, balança pro outro. Balança pro lado, balança pro outro. Toma, toma, toma, toma, toma. Bom dia, tá, os moleque é vilão. Bom dia, tá, os moleque é vilão. Bom dia, tá, os moleque é vilão. Bom dia, tá, os moleque é vilão. Já botei no 14? Toma, bate forte, toma, toma. Agora é no 18, é no 18, é no 18. Jonas Pressão, Filipinho Suicida, Jabina Pressão, Adriana e Giana. É no 18. Os moleque Pressão tão endoidando no som da onda. Santori Maremoto. E aí, Marcos Paulo? Parceiro Flamenguinho, Clemson. Pode trazer. Edinaldo também. Daílson, Thaís. Forte, Lauro. Do Rio, a Chaco tá endoidando, pode crer. Tuba, desce o Red Label. Pra nós ficar sussu. Não esquece do de. Fanny Correia, você, o Gilberto Correia. Chega junto. Amanda, dança do limão, tá na área. Loura considerada. Família. Aí, Gordon. Chega junto, chama várias novinha. DJ Nandimãe, você é o meu parceiro, Giga, tá do ladinho. Pode chegar junto. Um apoio, garoto. Novinha, humildade é o segredo da nossa família. Olha pro álcool por ali. E no G3. Cadê de digital, Santorini na Rafinha, você e o Fábio na área. É flex que nós tá dando. Olha o meu presidente Natan. Botei no. Eu esqueci de você, não, viu, meu garoto? Vem! Agora já fim no chame! É no 18, é no 18, é no 18. Agora é no 18, é no 18. O rock não para, não para, não para. O rock não para, o rock não para, o rock não para, o rock não para, o rock não para. O Marília Ribeiro, a Maria Silva também tá na área. Lucinaira Maciel tá curtindo. Maremoto. GDM do Mojumirim. Parceiro Caneco também, show primeiríssima. Rosângela junto com a família. Pesadelo da Farra, Fabrício. Fabrício Pesadelo e o Júnior por ali, ó. Tequila, pode trazer cerveja. E hoje a madrugada vai ter farra, com certeza. As seguidoras estão dançando, me deixando maluco. Família Explosão da Vila São Francisco. Eu tô com a Brali, só na manhã, bora MDK. Vai ter, curtindo na pressão. Vem, Batina. Como é que é? O rock não para. Próximo sábado aqui no estádio Humberto Parente. E o aniversário do seu Grace tem Malandroid, tem Anderson e Mauri. 5 mil cortesia grátis pra galera. Para. DJ Duílio na produção e o MC Vini. Minha voz é... No sinalzinho, sinalzinho. Joga o bracinho pra cima. Batendo na palma da mão. Na palma da mão. Palma da mão. E bora o sinalzinho. E toma o sinalzinho. E toma o sinalzinho. Sinalzinho, sinalzinho, sinalzinho. Toma o sinalzinho. Toma o sinalzinho. Toma o sinalzinho. Toma o sinalzinho, sinalzinho, sinalzinho. Explode. Leopoldo Playboy, o Anderson, a primeira dama Lady, a Dani, a Nara, a Bruna, o Mago do Jota, bora pra cima, garoto. Explode. Assim. Joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Toma minha onda, toma, toma na batida. Toma minha onda, toma, toma na batida. Toma na batida, toma na batida. fraco. Bora bem mais forte agora. Mais forte. O bagulho e doida a porta. Taxista do Mirim, seguidor do Maremota na área. A Michele Melo, a Suzy Ben Silva Mara, a Yasmin, a Jéssica, a Aline de Silva, as top estão na área. Assim, assim, assim, assim, ele treme, treme, treme. Assim. Parceira Ludejai também. Assim. Já por aqui a Carlinha do Bonde do Jaiado. É nós, viu, Carlinha? Carlinha, portal, se liga aí, moleque no guerreiro. Puxa, a galera enlouquece. Bora, Tucuxi. Bora, Raimundinho, bora pra cima, garoto. Puxa, a galera enlouquece. Assim. Assim. Toca, toca, toca, vai tocando, vai tocando, vai girando, vai. Sendo porrudo também, o Lechava. Os caras doidos estão na área, garoto. Tá endoidando. Mas nunca guiado. Bora, Nandy Boy, bora, bora, Nandy Boy. Maremoto. Parceiro Didi Junildo, parceiro Jefferson Mauro, as irmãs também, as irmãs gêmeas, a Yanda, a Iana, José Augusto da Bora aqui. Hoje eu vou sair. Rony Farias, empresário Rony Farias, aqui. Da Farias Perfurações, Jamaitetuba, tá na área. Uh-huh. Para Rony. Nada vai me impedir. Parceiro Anderson, GDA, meu irmão. Até o sol raiar. Aí, Alan, prepara tudo, Alan das Produções. DJ Nandy Boy vai tocar só as melhores. Parceiro Leno, MDQA, meu irmão. Irá. Anderson, Joel, Alexandre, DJ Lua, considerado, meu irmão. Chegou a equipe Sobradinho, já vai ter tuba, é show. Vem com DJ Nandy Boy, a pressão vai com... Família F50 vai endoidando tudo, meu irmão. Sobradinho, dia vai ter... Mailson Fernandes, você, a comitiva da Vila de Bérgia. Rodrigo Aurac tá na área. Meu parceiro JP. Ari Bromolder, você e a Bérgia. A galera tá. Maremoto! Patinha, sou Adriele Ferreira, equipe MDK. Só quem tá solteiro ainda, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é filho de Deus também joga pra cima que eu quero ver, joga! Encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Já tem show da onda aí no Beto Parente. Vou oferecer o que rechou do meu peito pra ela. Ordinário já vai ter, Genilson. O Vinícius Miller das Tringas na área. A vida ainda mais sabe. A galera do Já Pensaste curte, né? Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometer não. Olha, mais tarde tem Maremoto no Catayandeua, lá no Chico Brito. Nada, se faltar amor. E se faltar amor, bora fazer! Bora! Vamos fazer um juramento do dedinho. Aí, Alan das Produções, chega junto, garoto! Igual o seu midinho, então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo. Parceiro Maílson de Berja também tá por aqui, ó. Equipe, os camaradas, obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Parceiro Rian também tá por ali. Júnior da Explosão. Igor Eletrizante. Bora, porrudo! Aí, meu parceiro Fabinho. O Louro da XP também, o Eldo Di. Olha o Leco, meu irmão, tá na área. Pega a periquita e bora dançar um pouquinho com a periquita, bora. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. De Alessandra para seu grande amor, viu? Ruim pra mim. Lourinho da produção, parabéns, viu, Alessandra? Tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Parceiro Júnior Mix, parceiro Alberto do Detran, meu. Não é do Detran, não. Não entendo. Ele tira a carteira, meu. Eu fechando esse bar. parceiro Kleber da Chupixinha. Eugênio, vou beijando esse copo. Empresário Kleber, empresário Kleber da loja Surficinha de Abaetetuba. Você não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão. Aí, Alan Considerado, meu irmão. O homem da produção tá na área. Aí, EDGDA. Altair Silva, o taxista da Onda Maremoto. Falta de você, bebida não ameniza. Louro da Espeto. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Esse maremoto é muita onda e toca tudo. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa. E não uso minha. Parceiro Porrudo também tá na área, parceiro do Fran. E eu tô. Equipe KF, equipe Sonic. Os Pro Alco tá na área. Sem deixar nenhuma boca. William Caio, Tio Cão, Brutinger. Raimundinho, Leozinho, Arthur da Royal Black. Está a galera da Vila dos Cabanas. Queria, eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém. Aí meu parceiro Ageu, olha o Madruguinha também. Eu tô sobre o Luciano, o meu parceiro Neto. A galera de Tupa nem me doidando. Não queria, eu não sabia. E o Pato Roma fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando. Aí meu parceiro AD Digital. Coração tá namorando. Hoje também domingo tem Bar do Álvaro, tem DJ Anderson e Mauri por lá. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa. E não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro. Parceiro Daniel Rodrigo. Ando fora pra te ver. Parceira Raquel, tá bora ali, ó. Uma outra, tô no status que eu não. Aí Mirene, você é Marluxi. Eu não sabia. Tá com meu parceiro Gica, hein, doidão. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Maremoto! Já já tem show da onda pra galera de Abaetetuba. Já já! Banda 007. Alex Borges e a KDF. Olha a Drica Uraqueia. Já fazia um tempo que não apareceu. Parceiro é o Fábio, também o Fabinho. Já fazia um tempo. É o do Diego, é lá do grupo Já Pensaste, está na área. Já fazia um tempo. Bora, Rian. Você não tinha. Serginho do Palio, tá na área, minha irmã. E ontem tava eu vendo o Pedro. Divaldo Gica, Irandia Rosinha, Nícia Família, Catutinho, dia 8 lá no Chica, né, meu irmão? Uma proposta quase recusada. Maremoto! Passar a noite num motel. Bora, meu parceiro Joba, bora endoidar. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. E eu no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Bora lá, bora trabalhar, garoto. Na frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo. Fazendo serenadas pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido. Sabendo. Equipe MDK com o taxista Bini por aqui, doidando. Parceiro Geo, Neto Jean. F50 tá na área, bora baleia. Mas das 12 horas você some. E salva. DJ Marinaldo, Alex, Luciano, Varley. Rod Nilson, Matheus. Equipe Maninhos da Farra. Do Rio Arapu tá na área. Banda zero, zero. Já já tem show da onda, vai ter. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me cantar. Parceiro Alex Borges, tá por ali, tá endoidando. Esqueci. Equipe KDF, meu irmão. E aquela loucura de dar pra Salvador. Eugênio Araújo, Ponte dos Gaiados e sua Carolina Castro, Alisson também, Anne Farrista, Santo das Trincas, Lepantoja, Netinho KF, parceiro Fogos, Alene, Edvanzinho do Rock, aí Luquinhas. Também. então. Coração é meu, doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose. Paga uma aqui. De amor, já tomei. Para meu parceiro Dudu, bestíssimo pra cima, garoto. Paciente. Aí, Louro da Espeto. Meu doutor. O Ramon. O Mari 50, Jéssica e o Rafa. Nem sinto mais sua falta. PS, hoje eu ganhei alta. Não sinto mais sua falta. O Betinho KF, o Dalgia com o Rony Farrista. Aqui do ladinho. 07. E aquela loucura de dar pra Salvador. Esquece que nem gosta de calor. Se fez uma cozinha maior, juntar a família ao redor. Esquece Gilberto Correia, Amanda, o Danço do Limão, o Gordo também. Coração. Fanny Correia. Recei. Loura considerada toda a galera do ramal do Cubuaçu. Uma dose de... Olha o meu taxista vindo aí, garoto. Funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8. Taxista Binho. Diante amor, já tomei. Bora, Binho, bora endoidar tudo, bora, garoto. Eu sou paciente, coração é meu. Já já tem o show, meu irmão. O show da prancha do Humberto Parente. Rapaz, já estão armando a prancha aí no palco, te liga. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amor. Teria o som como se... do bonde dos gaiatos, não chega com o Diego Sonic aqui na nave. Como tenho vontade. Júnior Soares, o Jaberson Lima, Joelma Luan, Jean Luke Strike, os camaradas da Vila de Berja. Sempre, sempre. A emoção de... Maremoto. De você assim, com um sorriso. Igor Rodrigues, com amor. A Luana Costa, o Lenozinho. Se fôssemos Pinho e a sua Thalisa. Como tenho vontade. A Thalisa, família MDK. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Gordinho da GDB. Ter você aqui, fico só na vontade. Maremoto! Estou pensando em... Presidente Natan, é nóis. Eu... A galera da barbearia Silva. Pra que insistir nesse amor? Eles também são... Maremoto! Para sempre. São amores... Jamaicano da MDK. Emoção para sempre. Momentos que... Caju do Mato. O Serginho do Vale da área. A primeira dama Monique tá curtindo, né, Lula da Espeta? Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Só vai ter turma, já já tem show da onda aí. Bem que eu te aviso. Jamile e Igor, Diego Promoter, o empresário Joba Fabinho, Rian e a primeira dama, toda a diretoria do Jovem Sars tá na área. Seu coração te... Tudo certo. Eu tentou disfarçar, mas não adiantou. Acabou ligando. Vai deixando nos curilha aí, minha produção. A defesa pra fazer amor. A gente vai endoidando, vai detonando tudo. Pra galera curtir, pra galera se ligar bacana. Eu tô curtindo. Bora endoidando aí, meu irmão. Que som, e aí? Eu tô com... Como é que é pra endoidar? De Marcarina, DJ Falcão, DJ Rafael, tocando sucesso. Parceira Luzianes, Luzianes Silva, família Bate Forte. Eu tô com... Deixar nos curis, nos curis. Djalma, Jefferson Madeira, filha, o Beto, o Loro, o Portal da Baixada tá na área. Viajando de nós. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou mesmo corte. Maremoto! A onda toca tudo. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou.

um celular de cada vez. Não faz. A gente vai abraçar todo mundo hoje com muito carinho, viu, galera? Sabe que o Maremoto é de vocês. O meu parceiro lá é a Silveira. Um dos seguidores das damas da farra tá na área. O meu parceiro Serginho do Palio tá aqui do ladinho. Tá o louro da Espeto sempre nós. Aí, seguidoras do Maremoto também. Meu amor, Rogério Smith, me ajuda, por favor. Ó, bebê, sinto falta de te ver aqui. Parceirão também, Luciano Motopeças. Já por aqui, abraço pra você, viu, meu garoto? É nóis. Nem na terra, nem na lua. Jerry Smith. Bora pra cima e a mãe de tudo. Oi, Ronaldo, atende o coração desse pobre coitado. Parceirão e Promoto também, sempre ao lado da sua primeira dama, Bert. Equipe KF também vai endoidando. Onde? Bora, meu parceiro Alberto, é nóis, Marinho, sempre até o fim. Dá, é só você pra me salvar. Comitiva do Gumbuaçu, é da Vila dos Cabanos, também vem marcar presença em peso hoje aqui. A galera tá na área, só na manha. Meu amor, salva meu coração, por favor. É muito som, minha onda, toca aí, ó. Ah, tem alguém apaixonado aqui no Humberto Parente hoje, tem? Quem tá apaixonado vai cantar bem forte agora aí com a onda, onda. Canta, canta, canta. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não... Meu empresário, eu posso fingir. Meu empresário Manuel da Amazônia Móveis está na área, Manuel. Um grande abraço pra você. Foi por ali com a primeira dama Solamânia. A galera da Amazônia Móveis sempre é Maremoto. Ela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou. O meu empresário Kleber da loja Suficia. A loja vai ter tudo, é Suficia. Diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Os ordinários já vai ter turma. Cabeça. Parceiro Genilson, tá na área, garoto, sabe que é nós. O Vinícius também, Miller. Miller das Trincas, mora considerada. Aquela nega. Fanny Correia, Gilberto Correia. Tá por ali também o Tança do Limão, Armanda. O meu parceiro gordo tá na área. A galera do Gumbuaçu tá aqui já. Família Portão sempre. Maremoto! Mas tá doendo por dentro. Você não aliviou. Posso... A equipe sem comentários do São Sebastião. É. Léo do condomínio também. O meu parceiro Edivão, Maneca Aldentilho. A Keila, Thaís e a nós do Sul. Maremoto! É melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não... Já aqui também meu parceiro Rodrigo. Tá de boa, olha a sua Raquel. As seguidoras do Janjinho da Farra. Minha amiga Maluzi, a Mirene tá na área. Bora, meu parceiro Daniel. O meu parceiro Maílson Fernandes também tá por aqui. O meu empresário Gica, lá do barracão do Gica, tá ele e toda a tropa aqui hoje, viu, minha irmã? Junto com os anjinhos da farra, Rodrigo, a Marluce, o Daniel, tá toda a galera na área. Dia 8 de setembro, tem Maremoto aí no Gica. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. O meu parceiro Arthur da Royal Black Vila dos Cabanos. Quero. Arthur, qual é teu som? Fala! Maremoto. Será que é mar, é pecado? Será que tá tudo? Quem sabe vai cantar agora. Vou baixar o som pra vocês. E... vai! Me fez louco de amor. A Michelle Rodrigues, a Luciane, a Silvia, a Neia, a Iré das Trincas, o Ailson Ferreiro, o Alceri, o Mascote, Arlen Lima, Cacá, família Bate Forte, área. É muito som. E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem vai amanhecer muito doido aí, joga pra cima que eu quero ver. Já por aqui, equipe MDK também endoidando tudo. Bora, Lenuzinho, endoidar, meu irmão. Léo, um dos polêmicos já vai ter na área, Léo. Olha os pecicíssimos aqui do Laginho. O meu parceiro Nailson da 116, domina Barbearia Silva. Rogério Rodrigues dos Vilões já vai ter. Alberto Brandão. Parabéns a você que me vem. Aí, Batman. Que me apaixona. Olha o pato rouco das marcantes. O homem da 87.9 Mariana FM. As irmãs Marley também estão no maremoto. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Bora, meu parceiro Tadeu Pressão. Galera da KRG, aquele chiqueado também. Família Sem Limite, meu parceiro Matheus. Thiago Stivley, Sem Limite, Michelzinho da Evolução. Williamzinho das Teses. E só a primeira doma, Senhorita Lorena, pode crer. Esse maremoto é uma loucura. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Quem sabe vem cantar agora com o maremoto, vai. Não venha me procurar, não. Quem daí canta? Me procurar. Sempre. Tá lindo demais, viu, meu irmão? Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Família 10 a 10 do Miri, ela, a Moranguete Inice, a Rafa, seguidoras do Maremoto na área. Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Vambora, minha onda, pra cima. Sei que tu gosta. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Equipe Os Pro Algo também já tá na área, tá de boa. Parceiro Fábio, você é Rafinha. Bora pra cima, meu parceiro Nailson da 160. Patrocinador do Frango Siderado e do Marcos Paulo. Amigos da Super Trinca, Aline e o Gustavo também tá na área. Só que ela não... A gente vai organizar, dá um celular aqui atrás pra ele, tá bom? Zé Droguinha. Um de cada vez, pra gente não se atrapalhar. Porque na última vez que o Maremoto tocou aqui no estádio, um carregador nosso perdeu o celular dele, tá bom? Ele deu o celular dele errado pra outra pessoa. Ele teve que dar o celular dele. Então a gente, pra priorizar essa parada, a gente tá pegando um celular de cada vez aqui atrás do comando. Beleza? Um de cada vez aqui, tá bom? Droguinha, não curte trabalho. Alô, Design está por aqui. Com o Luciano Ribeiro, Elírio. Para, Jenny. E o Zé Droguinha não curte trabalhador. Mas fica. Bora, Super Trigger. Rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha. Que eu sei que tu gosta. GDM do Mojo Mirim também por aqui, ó. O Canec em sua primeiríssima. Aí, Rosângela, junto com a família. Pesadelo da Farra, Fabrício. Aí, Júnior, bora endoidar, Júnior. Eu vou virar um Zé Droguinha, Dé Droguinha, Dé Droguinha, Dé Droguinha, Dé Droguinha, Dé Droguinha, Dé Droguinha. Vai acelerando tudo! O meu parceiro Fofo, Lalau dos Polêmicos, a Bruna e a primeira dama tá aqui no som do Maremoto. Recentemente ela joga bunda na tropa, me encosta na minha frente, dá uma assada nervosa. E a gente vai detonando as principais, só as melhores pra galera se ligar bacana. Hoje a baita tuba lotadinho, meu irmão. Um bate a pampa, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam abundância, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Família Explosão de Barca Arena. Aí, meu parceiro Júlio, é nóis. Na festa do Nando Deca é o verdadeiro furdu. Parceirão dele também, o Andrei. Nossa. Os guerreiros do rock de Abaitetuba. Sempre seguindo essa aparelho, acho que eles dão valor. Corra, betão, Maremoto. Nossa equipe também, bonde dos gaiados, já por aqui, já endoidando tudo, viu? Equipe MDK, os Pro Algo. Taca rabeta com força, com força. Os parceiros do rock já por ali endoidando, pode crer. Tá maior do... O meu meu parceiro Mateuzinho Araújo, Medina, a Carolina Castro, Lu, o Edivan do Rock, Lucas Pinheiro, Sax, Santos da Cine Trincas e a sua Lê Pantoja, tá o Alisson, a Anne Farrista, o Rabitão, Fogos, a Lene e a Carlinha, o Netinho KF, as irmãs Pantoja no Maremoto. Tacou o Rabetão com força, com tudo. Taca Rabetão com força, com o parceiro Bezinho também, o Globis, Alex Silva da Francilândia, já curtindo a onda, tá de boa, é nóis, pode crer. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Canta aí, canta. Bem. Aê, aê. Quem tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima, joga. Aê. Bem. Quem vai chegar em casa de manhã e joga o bracinho pra cima, joga. Aê. Bem. Cadê a mulher que deu a fuga no marido aí, joga o bracinho pra cima, joga. Bem. Cadê o homem que deu a fuga na mulher? Aê, aê. Aê. Toma. Aê. Toma. Aê. Aí, JB. Aí. Parceirão Júlio também, família Explosão, por aqui, ó. Vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do Zé. Amigos do Barracão do Giga, só de boa. Fez a fila ali, ó. E aí? Ai, faz a fila e vem uma de cara. Parceiro também, João, da Broxinha de 60 e sua Amanda, Lili. Uma de cara vez. Chão da família PDL, o mascote. O Daniel, Playboy. E a sua primeira dama, o Edson Pablo. Família PDL, Serginho do Palha, nós, ele e a sua Monique. Vindidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vindidade. Safadeza, sacanagem. Muita sucessagem. Vou socar a tua buceta, sempre. Já tem alguém do Palha. Baixando hoje aí, tem! Não parar, não vou parar. Por... Cadê a galera do Clube do Remo? Transar, então vem cá. Rapaz, Marcos Paulo, vai aguentar. Hoje tu tá bonito pra caramba, viu? Não tá lá. Sem dúvida ele tá vestido com as melhores marcas, os melhores looks da loja Suficia. Onde ele tá lá, me mandou você. É agora ele dá. Aí, aí. Ouça de segunda a sexta-feira o Show da Onda na 87.9 Mariana FM. São as ondas sonoras do Maremoto no rádio. Apoio dos sites do Pará, DJs do Pará, site Melody para baixar, site canal CDs de Melody, site canal das aparelhagens, site Os Alucinados do Melody.